Você acompanhou pela Rádio Guarujá, Momento Fecoagro. Você está ouvindo a Rádio Guarujá de Orleans, ZYJ733, AM960, 5.000 watts de potência, ouvida em todo o sul de Santa Catarina e por todo o Brasil. Todos os domingos, na Guarujá, das 6 às 8 horas, Brasil Sertanejo. Das 9 ao meio-dia, Domingo Alegre. Apresentação Silvestre Esprícigo. Apoio Vitalino Ribeiro, Popular Bicho do Milho. Oferecimento Rei Despachante. Fone 3465-1478. Sítio Vale das Trutas, em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. Fone 4154-996-57-7712. Tones Lanches. Fone 3465-4008. Supermercado São Pedro. Fone 3465-4031. Gelos Uruçanga. Fone 3465-2322. JN Fundição e JN Ferragens. Fone 3466-2229. Bar e Lanchonete Padilha. Fone 3465-4923. Panificadora Uruçanga. Fone 3465-1551. Madalena Lanchonete Restaurante, em Pindotiba. Fone 99103-2185. Restaurante Nossa Senhora Aparecida. Fone 3465-2188. Bar Comeli, São João do Rio Maior. Fone 99106-4213. Samai Uruçanga. Fone 3465-1241. Churrascaria Baggio. Fone 3465-1523. Bonete Schmitz, Advogados Associados. Fone 3465-1281. João de Deus Transportes. Fone 98801-1449. Serra Vista Caldo de Cana, quilômetro 107, Lauro Miller. Fone 99945-3352. A mais inteligente de começar o seu dia. Agora, Jornal da Guarujá. Uma forma rápida, direta e imparcial de tratar os fatos do dia. As informações sobre Orleans e região e os mais importantes assuntos que envolvem política, economia, negócios e mercado em Santa Catarina e no Brasil. Aqui, profissionais da notícia investigam, checam, repercutem, produzem conteúdo e transformam os fatos do cotidiano em informação para você ficar por dentro de tudo. Jornal da Guarujá, a referência da informação. Aqui, no AM 960, começa agora. Jornal da Guarujá, oferecimento Plano de Saúde São José. SNS Sistema Nacional de Saúde, Metalúrgica Use Metal e Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Todas as quintas-feiras, na Guarujá, Saúde, com a doutora Bruna do Laboratório Saúde Vital. No melhor do dia, aqui na Guarujá, Laboratório Saúde Vital. Sua saúde é nossa responsabilidade. Nossa Guarujá. Cidade e Campo. Oferecimento B1 Tecnologia, a melhor estufa para secagem do fumo. Casa Rosa, elegante, boêmia, fascinante. Corcel, Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, em G+, a qualquer hora, onde você estiver. Jet do Brasil, indústria e implementos rodoviários. Posto Jardim, no centro, em Orleans. CSESC, carvão mineral para um presente seguro e um futuro sustentável. E SM Artefatos de Cimento. As melhores entrevistas, grandes momentos e grandes histórias. Programa Cidade e Campo, com Robson Lunardi. Boa, 12 horas, 7 minutos em Orleans. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Entra no ar a partir desse momento o programa Cidade e Campo. Muito boa tarde, Orleans, que me adotou e me quer tão bem. Muito boa tarde, Santa e Bela Catarina. Muito boa tarde, Brasil do meu Deus. Eu sou o Robson Lunardi. Esse é o programa Cidade e Campo. Você ouve a Rádio Guarujá de Orleans pelo velho e tradicional dial do seu radinho. Você pode ouvir também através dos nossos aplicativos, você pode ouvir através das nossas plataformas de streaming. Afinal, vamos juntos, é possível.